Uma distribuidora de botijão de gás, com avanço nos negócios, decide automatizar seus processos de atendimento aos pedidos. Ela busca no mercado um programa adequado para que os atendentes ganhem agilidade no cadastramento dos pedidos. Mas descobre-se que a empresa é pioneira no Brasil a procurar uma solução semelhante. Por isso, ainda não existe um programa com as características necessárias no país. Mesmo assim, a empresa elege um programa com um belo design, acreditando na facilidade de adaptar a tecnologia ao seu negócio. No primeiro dia de uso do novo software, a produtividade do setor de entregas caiu 60%. Aconteceu que os operadores do setor de pedidos cadastravam um pedido na central, mas a interface era complicada e tornava muito lento o processo de designar qual entre as 10 filiais se encarregaria de cada pedido. Assim, com os erros, muitos pedidos eram atendidos até mais de uma vez, enquanto outros não eram atendidos. Por isso, as empresas que desejam automatizar seus processos devem conhecer seu negócio e saber as necessidades dos usuários que vão lidar com o software no dia a dia. Antes de adotar um software, por seu design ou marca, a empresa deve especificar o que será necessário para ganho de agilidade, seja qual for seu objetivo, desde a interface de um software de biblioteca até a interface de um computador para uso subaquático. Nesta apresentação será exposta uma descrição dos diferentes tipos de requisitos, dentre requisitos funcionais, ambientais e do usuário. Serão mostradas noções sobre como distinguir exemplos de tipos diferentes de requisitos. Explicaremos as técnicas de coleta de dados mais utilizadas para o estabelecimento de requisitos e a utilidade de cada uma delas. Ao fim, serão discutidos conceitos como cenários, caso de uso essencial e análise hierárquica de tarefas. Um projeto de design de interação pode ser elaborado para substituir ou atualizar um sistema ou ainda para desenvolver algo inovador. Os pré-requisitos a se adotar já podem existir no caso de atualização ou substituição de um sistema, ou serem criados desde o princípio, no caso do desenvolvimento de uma solução sem precedentes. Seja qual for o objetivo, é necessário discutir aspirações e expectativas que devem ser aperfeiçoadas, esclarecidas ou redefinidas. A atividade de design visa identificar as necessidades dos usuários para fundamentar a partir delas os requisitos que sirvam de diretrizes para o design. O projeto de design necessita entender seu público da melhor forma possível, ou seja, compreender seu trabalho e contexto, de maneira que o sistema possa facilitar as atividades dos usuários e lhes fornecer suporte adequado para a realização das tarefas. Questionamentos tais como: quais serão as condições de utilização do produto e as restrições no desempenho do produto devem ser respondidas de antemão. Os requisitos são necessários para se estabelecer quais seriam as características ideais e essenciais para orientar o projeto de design de interação. Um requisito consiste em uma declaração sobre um produto pretendido que especifica o que ele deveria de fazer ou como deveria operar. Há diversas denominações para a atividade que visa obter requisitos, tais como coleta de requisitos, captura, levantamento, elicitação, dentre outras. Vamos denominar estabelecimentos de requisitos, atividade de entender o que um produto deveria realizar. Outras denominações transmitem a ideia de buscar ou pegar os dados, ou ainda de fazer com que as pessoas que os têm nos digam. Os requisitos surgem das atividades de coleta e interpretação de dados. Os requisitos são estabelecidos a partir de um entendimento acerca das necessidades dos usuários. Não se trata de uma categorização muito exata. Trata-se de uma ilustração da variedade de requisitos que precisam ser apreendidos. A engenharia de software classifica os requisitos em duas categorias: os funcionais e os não funcionais. Os requisitos funcionais captam tudo aquilo que o produto deveria fazer. Por exemplo, um sistema para uma distribuidora de gás de cozinha deveria avisar ao atendente que falta especificar a filial mais próxima, responsável por atender a um pedido. Um requisito para um programa processador de texto é que ele ofereça uma variedade de estilos de formatação. Os requisitos não funcionais indicam quais são as limitações no sistema e em seu desenvolvimento. Um requisito não funcional no editor de texto seria sua capacidade de ser executável em diversas plataformas como PCs, Macs e Unix. Outros requisitos não funcionais, familiares a quem joga no computador, são os requisitos mínimos para que um jogo rode na máquina. Ao invés de chamarmos todos os requisitos que não são funcionais de não funcionais, é mais simples desdobrar os não funcionais em outras categorias, tais como requisitos de dados, requisitos ambientais ou o contexto de uso, requisitos do usuário, requisitos de usabilidade. Os requisitos de dados captam tipo, volatilidade, tamanho, quantidade, persistência, precisão das quantidades de dados exigidos. Referem-se à disposição dos dados. No sistema de um restaurante de autosserviço, um exemplo de requisito de dados seria a necessidade do sistema ter acesso aos preços dos produtos do sistema. Os requisitos ambientais ou de contexto de uso referem-se a que circunstância o produto interativo vai operar. Há quatro aspectos do ambiente a serem considerados: ambiente físico, ambiente social, ambiente organizacional e ambiente técnico. O ambiente físico refere-se a barulho, luz, poeira ou muitas pessoas no ambiente. Um caixa de supermercado teria problemas se tentasse interagir através da voz com o sistema, pois há muita gente e barulho. Sobre o ambiente social, é necessário considerar se os dados precisarão ser compartilhados, se há níveis hierárquicos de acesso. Nem todos os usuários podem ter acesso a todos os dados da empresa, por exemplo. Refere-se ao suporte organizacional. A organização oferecerá treinamento para o uso do software? Se sim, a interface pode ser mais complexa. O ambiente técnico refere-se à tecnologia que o produto irá utilizar, ou ainda à necessidade de compatibilidade com outros sistemas. Um sistema de biblioteca necessita compatibilidade com o formato MARC, por exemplo. Os requisitos do usuário capturam características do grupo de usuários pretendido. É necessário considerar a familiaridade do usuário com a tecnologia. A interface de busca do Google visa tanto usuários mais experientes quanto para novatos, por sua simplicidade. O site possui um público muito diversificado. Já programas para fins mais específicos não necessitam simplificar tanto sua interface por conta da particularidade do público. É o que ocorre com o programa AutoCAD, que é utilizado pela elaboração de desenhos técnicos. Requisitos de usabilidade. A usabilidade em ciência da computação se refere à simplicidade e facilidade com que uma interface ou um programa de computador ou um website pode ser utilizado. Esses requisitos captam metas de usabilidade e as medidas associadas para um produto em particular. Esses requisitos estabelecem como um produto seria mais fácil de usar conforme as características do público. A coleta de dados visa fundamentar o estabelecimento de requisitos. Tem o propósito de reunir informações suficientes, relevantes e apropriadas, de forma que um conjunto de requisitos estável possa ser produzido. Ela necessita abarcar um amplo espectro de questões, pois os tipos de requisitos são bastante variados. Será necessário levantar dados sobre as tarefas que os usuários realizarão atualmente e os objetivos associados, o contexto em que as tarefas são realizadas e as razões por que as coisas são da maneira que são. As principais técnicas são questionário, entrevistas, grupos de estudos específicos ou grupos focais, observação natural e estudo da documentação. Para o analista, é importante saber a utilidade de cada uma delas. As técnicas abordadas dependerão do projeto de design e é difícil apresentar exemplos de como as questões de cada projeto seriam elaboradas de maneira geral. É recomendável sempre combinar técnicas, pois determinadas técnicas são excelentes para algumas questões, mas excluem outras totalmente. No desenvolvimento de um software para sistema contábil de um pequeno escritório, por exemplo, uma possível combinação de técnicas seria observação para entender o contexto do sistema, entrevista, já que se trata de uma pequena equipe, e estudo da documentação para compreender a regulamentação. O foco na apresentação das técnicas será dado nas vantagens e desvantagens. Os questionários têm como ponto forte a capacidade de responder a perguntas pontuais. É possível alcançar um grande volume de pessoas dispersas geograficamente e permite a administração à distância. Atualmente existem sites como SurveyMonkey e MakeSurvey, que possibilitam a geração de questionários online dispensando necessidade de impressão e trazendo outras facilidades. Os questionários em geral são complementares a outras técnicas, pois o índice de resposta pode ser muito baixo. Eles são muito rígidos e não permitem a exploração das questões. As entrevistas no contexto do trabalho dos usuários podem levar o entrevistador a entender melhor certas atividades. Elas trazem a vantagem de permitir a exploração de questões. O entrevistador pode guiar o entrevistado. Em geral, entrevistas não estruturadas são usadas no início para elicitar cenários. A interação com seres humanos ao responder perguntas pode ser mais agradável a quem responde. No entanto, trazem a desvantagem de serem dispendiosas em tempo e financeiramente, e são também inviáveis de se alcançar grande quantidade de pessoas. Os grupos focais são pequenos grupos de pessoas reunidos para avaliar conceitos e identificar problemas. Reunir vários participantes para discutir questões e requisitos pode ser muito revelador. Nessas reuniões podem ou não haver tópicos estruturados para a discussão, mas um eixo norteador se faz necessário. Os grupos são úteis para ter-se uma visão consensual sobre os requisitos. Através deles é possível observar conflitos e discordâncias. Necessitam planejamento cuidadoso, assim como criteriosidade na escolha de participantes. Tem a desvantagem de, em geral, poucas pessoas tenderem a dominar as discussões. A observação natural implica em passar algum tempo com os participantes enquanto realizam suas tarefas. Alguém da equipe de design segue o funcionário de perto, fazendo perguntas, anotando e observando o que ele faz. Esta técnica é fundamental não apenas como complemento, mas também como para contextualizar o trabalho ou comportamento que a máquina deve apresentar. Serve para entender-se como as pessoas fazem as tarefas. Como desvantagem, a técnica requer muito tempo. O estudo da documentação refere-se principalmente às regulamentações registradas de determinada tarefa. Essa técnica permite aprender sobre os procedimentos, regulamentações e padrões, dados que são frequentemente encontrados em manuais. Não deveriam ser a única fonte. As práticas diárias diferem-se do que normalmente é documentado de forma ideal. Outros documentos incluem diários e logs de trabalho. A escolha das técnicas serão determinadas pelo ponto em que o analista se encontra no ciclo de interações e que tipo de informação deseja obter. Cada técnica favorece alguns aspectos, enquanto desfavorece outros. Talvez no início do projeto não haja nenhuma questão específica. Então seria melhor a exploração de questões através de entrevistas do que em questionários, por exemplo. Depende do tipo de informações a se obter. Depende das desvantagens e vantagens de cada método. Depende dos recursos, tanto financeiros quanto de tempo. Também da localização e acessibilidade dos participantes, ou seja, da dificuldade de reunir pessoas dispersas.